Toca seu teclado aí, toca seu teclado. Alô, Rafa? Bom, pelo jeito, acho que agora vai ser. Não te ouço, não te ouço. Quando eu falar, vê se o seu teclado tá funcionando aí, toca aí. Isso. Nós vamos combinar de entrar junto, vou lá? Um, dois, três, quatro. Abre seus olhos neste lugar. E começa a tandidar na altura. Dá lá menor, lá menor. Isso. Peraí então, peraí. Peraí, peraí. Dois. Vamos combinar de entrar junto, quatro. Um, dois, três, vamos começar. Tá entrando certinho aqui no 1, entendeu? Tá certinho. Só que a gente precisa tocar junto, na verdade, né? Ó, toda vez que entrar no 1, você reforça, tá? No 1, você reforça. 2, 3 e 4. Isso. Mais uma vez. Isso. Nas alturas, a luz desse lugar, e romper da multidão para vaciar, e toca a fé para sempre amor, e romper da multidão para vaciar. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar. Pois a virtude e a unção toca agora, toca agora. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Vem a multidão e toque nele, ele vai te tocar. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Toque a multidão, toque nele, ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Ô, paixão. William. Vou te ligar. Para de cantar aí. Ele vai te tocar. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Toque a multidão, toque nele. Ele vai te tocar.